Alô favela, alô Itaberaí. Esse salve vem do CRT, do meu mano ciclonado, bala de canhão, vários irmão, até a última gota, ladrão, até a última gota. Foda-se todos que me odeiam. Favela que corre na zeia, na Toro a ponto 30. Nos beca é muita treta, só a K-47 e a Kalashnikov. 762 da Invel, 556 choque. Nós tem M16, M4 parafal, fuzil australiano, R15, fuzil Val. No moio a ponto 50, mais de 500 soldados. O salve vem da Rocinha, do crime organizado em Goiás. Mesma batida, mesma medida sempre, até o último suspiro. Representa a minha gente, é o elo da corrente. Não fecho com a milícia, nós nunca invade um morro com a ajuda da polícia. Aí cês vem falar pra mim que cês corre pelo certo, que nós é violento e vocês gostam do progresso. Aí parceiro, faz favor, não fecho com safado. Não sinto facção, quem tá envolvido tá ligado. CRT chegou pesado, Itaberaí na batida e Gunegui, Gustavo Macabro, Bozo, Maquinista, Liban, Malvo, Ciclonato, família Femi na voz de menor. Faltão no ato, fortemente armado, é nós novo planalto apetitoso. Deixa zig pra você, tá na mão do neguinho. Aí gordinho, liga a TV, nosso senhor tá na Silvia, primeiro lugar de audiência. Ouvido ultimato, um TH, ninguém aguenta. Goiás velho na sequência, blindado por Deus tá aí. O salve chegou no Borges, no Bigode, no Lebrin, time do morro até o fim. Só pobre louco envolvidão, axé mano vascaíno, axé bala de canhão. Mundo novo, São Miguel, meia noite, tá com nós maquinista, combatente, fiel, leal a todos nós da cadeia. Vem a voz e o expresso é boladão. Se mexer com de nós, mexeu com todos meus irmãos. Nós é a voz, nós é o respeito, o elo da corrente. Fiel criado, morro, mas um sobrevivente que nasceu na chapa quente. Se brota, vai cantar, só arma, meto pesado, o ritmo é Bagdá. Nós é a voz, nós é o respeito, o elo da corrente. Fiel criado, morro, mas um sobrevivente que nasceu na chapa quente. Se brota, vai cantar, só arma, meto pesado, o ritmo é Bagdá. Não fecha com cagueta, não fecha com pilantra, com xilô, cachimbo cai, deixou mancada, cai na lama. Nós não fecha com errado, eles falam com a polícia. Combatente do morro, real periferia, pobre louco, quem diria, o crime sei que é arriscado. Canto pelos irmãos, pelo sangue derramado, até hoje escravizado, favela senzalajão. Meu povo amutuado, sem nenhuma condição, não tem saúde, educação, salário é uma piada. Governo milionário, foda-se o pobre, meu chapa, que impera a palavra, o certo é o certo, vai por mim. Andou de forma errada, é cobrado, irmãozinho. Sangue, se pagar com sangue, aqui é sem perdão. Quem mata inocente, perde a própria vida, drão. Nós não aceita vacilão, que trai cagueta a família. Sempre justo e correto, transparente. Siga risco que cês deseja pra nós, eu desejo em dobrar vocês. Quer caô, vai ter caô. Aqui só menino chinês que já andou descalço, passou fome, até puxou um X. Hoje nós é a voz, nós é o respeito, foda-se. Nós é a voz, nós é o respeito, o elo da corrente. Fiel criado, morro, mas um sobrevivente que nasceu na chapa quente.